Bravo Alfa. Bravo. Alfa Yankee Bravo, prossiga. Bom dia, solicitando permissão de reporte do pátio 3 para o Stinger número 1 do pátio principal. Inicie o seu reboque e reporte para ingressar no pátio 1. Sim, iniciando o reboque. Quebec e acionamento WSM700, no gate 4. Está autorizado, reporte ponto para o táxi, né, 700. Suave 67, 49, portão 612, propulso de acionamento. Confirmando 6700, está autorizado no pátio, correto? Autorizado, autorizado, informe-se o pessoal de solo que o a pista usa 17, ok, para orientar aí no pushback. Positivo, ciente, o 6700. O Alfa Yankee Bravo, aguarde para ingressar no pátio 1 no Alfa Yankee Bravo. Ok, ciente. O 6749, aguarde para iniciar o push. Aguardando. Lembra da Alfa de... A sua posição, senhor? Afirmo, em idle, tá livre. Bom dia. Sente Paulo Afonso. É, 90 até terminal, após 095, não é isso? Ok. Pensamento livre da Articola. Objetivo 6700 estacionado, 79 a bordo, 3 horas e 22, alterna com o Sims para o táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, da pista 17. Reporte para ingresso na cabeceira 356700. Autorizado para a cabeceira 17, vai reportar para ingresso na 356700. Chutando para cópia. Aguarde, cangô. O 6749, após a passagem do tráfego da companhia, vai passar sua cauda e execute o push, informe pronto, táxi, 6749. Negativo, após a passagem do tráfego da companhia, autorizado, 6749. Tango, Paulo Afonso 090, decola da 35, saída Lotar, 5103, eu transponder. Controle em 11935, Oscar Golf Tango. 090 para 95, saída Lotar, decola da 35, 5103, na base do Golf Tango. Afirmativo, Golf Tango. Fala, André. Pode iniciar, reporte para ingresso. Oscar Golf Tango, mantenha a posição antes da interseção, Oscar Golf Tango. Tá, o tempo já tá próximo ao ingresso. Em condições de agilizar até a cabeceira e iniciar de imediato? Entendi. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Golf Tango. Tá. Pode prosseguir direto lá para 35, vai estar sobre a pista, ok, para agilizar a sua saída. Número 700? Afirmativo. Ah, 35, pronto, Golf Pista. Livre decolagem, o vento é variável com 4 nós, Golf Tango. Decolagem. Solo 67490 para o táxi, está comprando 79, 4 horas de vídeo de autonomia, alternando com 20. 79 a bordo, é isso? Sim. Táxi autorizado para o ponto de espera da 35, web 6749, reporte para o ingresso. Esse táxi para 35, 6749. Ingressando na 35, visual com tráfego decolando, 6700. Autorizado, reporte alinhado, pronto na 17, 6700. Reporte alinhado, pronto na 17, 6700. Salve, comandante, salve o Alfa em Yankee Bravo. Alfa em Yankee Bravo, pode prosseguir até o portão 1, ok? Ok, está iniciando. Oscar Golf Tango decolou o Zuno 3, chame controle 11935, bom dia. Muito obrigado. Tailândia, acho que agora está. Gostango, bom dia, suba 090, saída a lotar, vigilância. Ah. Whisky Wolf Oscar, bom dia. Para as 8h35, não entendi o restante. Seu estacionamento, Whisky Wolf Oscar. Parte 4, o destino é? E só radial ideal de saída seria? 307, intenção decolada 17, ok. Aguarde cópia, o Whisky Wolf Oscar. Quando alinhado, está livre de decolagem. Pista 17, o vento é variável com 2 nós. Comando alinhado, autorizado decolagem, aumento 700. Sou eu, a linha 749, ponte espera da 354. Gente, aguarde a aeronave que está na 17 decolar, pode ser autorizado em direção 35. Relativo, né? Acesso para tomar. Gente. Correu 6749. A pedra vai decolar da pista 35 para continuar com o centro. 6749, decolagem da pista 35, senhor. Ok, então. Aeronave da companhia Janissou na cabeceira oposta após reporte alinhado. Pronto. O Web 6749. Ok, poderá decolar da 17. Nós temos um tráfego no setor norte que está afastando a aeronave lenta. Vai restringir um pouco a sua decolagem. Dá tempo suficiente para decolar da 17. Confirma. Pode ingressar e prosseguir no táxi. Salvador, que é o azul Alfa, aqui Bravo, tomando tempo de rebota, posição ONU, bom dia. Bom dia. 6700 decolou, zona 8, chame controle em 11935. Chama controle 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Webjet 6700, decolado na sua escuta. 6700, bom dia. Suba ao 340, saída.